Se é uma segunda ou sexta-feira, é só você na cabeça, manhã, tarde, noite inteira. Acontecer foi tão difícil, mas valeu todo o esforço. Se por você fiz isso, disso culpo meu bom gosto. Desde o início me prendeu com esse sorriso seu. Nos combinamos mesmo sendo seu oposto. Quero ocupar o posto, sei quem vai olhar seu rosto toda manhã e celebrar sim, sem agosto. Sei que me entende, eu nem pensava que do nada ia mudar meu pensamento pra evitar entrar roubada. Mas não me arrependo, você veio quando o tempo tava feio. Agora vendo, foi com vento, sentimento ruim. E só me resta o que cê trouxe, não abro mão porque o que eu sinto é verdadeiro e por você que é minha. Garota autoestima, eleva minha autoestima. A gente se combinar e não vem pra cá. Garota autoestima, eleva minha autoestima. A gente se combinar e não vem pra cá. Vem, porque já passou muito tempo e sem você do lado é difícil, eu não aguento. Cada momento que estive do seu lado nos traz a esperança de que fique eternizado. No meu quarto a lembrança diz que isso é real, então se arrisque e pode confiar. Disso cê já sabe, difícil de conquistar, espero que nunca acabe. Sinto seu cheiro na minha camisa, entro em desespero e você nem me avisa. Quando vai vir me faz surpresa, só fica comigo, isso é mais que gentileza. Garota obra-prima, que todos viram a cabeça pra olhar. Você já entrou no clima, orgulho de ser minha, quero ver alguém nos separar. Garota obra-prima, eleva minha autoestima. A gente se combinar e não vem pra cá. Garota obra-prima, eleva minha autoestima. A gente se combinar e não vem pra cá. Minha garota obra-prima, seu corpo é minha escultura pura, tão linda e que me leva à loucura, me anima. Só de te ver, chega mais perto, aperta o peito, só sossego do seu lado. Eu sei que é certo, no chamego, um aconchego, um chá, cobertor, mais apego, só teu nego que te chama de amor. Minha flor, calor, um olhar, e eu mantenho o foco, só assisto, não resisto. E pro seu lado me desloco, toco o seu lábio, me sinto em outra dimensão. Uma taça, vinho tinto, controla a respiração. Na sua nuca, fascina, domina essa menina, minha dama. Uma trama, ser tratada igual rainha, cama tá arrumada. E se quiser, deixa o sol em sol, que combina muito bem com esse seu baby doll. A noite é nossa, deixa eu te mostrar quem sou. Começa com bossa nova, mas termina como um rock'n'roll. Garota obra-prima,